A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde quando aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele estou liberto do perigo e do mar. Quando Ele estendeu as suas mãos para Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim,